Jardim, Coreto, a música e a saudade, há 12 anos consecutivamente, em seu rádio, pela Rede USP de Rádio. Para a satisfação nossa, quem aniversariou no último dia 26 de março, uma pessoa muito querida, uma pessoa que sabe fazer amizades e sabe mantê-las, uma pessoa que se deu bem na atividade empresarial aqui em São Carlos. Estamos falando do empresário e grande amigo de todos, o senhor Dario de Barros Carvalho, que é diretor da Lafic Imóveis. O senhor Dario de Barros Carvalho, sempre voltado para os interesses da sua empresa, ele que tem em nossos meios sociais e intelectuais muitas e muitas amizades, muito admirado, muito respeitado, e ele, nesta oportunidade, está recebendo da Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, 1 milhão de felicidades pelo seu aniversário natalício, e nós agradecemos imensamente o apoio cultural que a Lafic Imóveis dá a Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, há vários e vários e vários anos. Amigo Dario de Barros Carvalho, que você seja sumamente feliz em suas atividades, em sua vida particular, em sua vida com os seus, em sua vida com as suas amizades, que Deus o abençoe e que você realmente seja esta pessoa maravilhosa que você é. Tudo de bom a ti e que Deus o abençoe. Mas vamos nós com música. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, o senhor Orlando Botelho, que gostaria de ouvir do Ari Pavão, com coral Multivozes aqui de São Carlos, regência da maestrina Luba Lodonova. O coral Multivozes de São Carlos, em gravação que só nós possuímos, hein? Chuá, chuá, gravação feita aqui na Rádio USP de São Carlos. A lira de Chopotó também conosco, em arranjo do Radamés em Atali do Canhoto, Abismo de Rosas, e ainda, para ele, o senhor Orlando Botelho, que reside aqui em São Carlos, ele diz que São Carlos também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. José e Carreirinho, que singeleza, o José e Carreirinho cantam do René Bittencourt esta música lindérrima do repertório do Orlando Silva, Sinhá Maria. Deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena, e volta ao sertão. Beber a água da ponte que canta, que se levanta no meio do chão. Se tu nascesse da boca cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça, no alto da serra, ponte a cantar. Chua, chua, e as águas correr. Chua, chua, parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também, e a fonte a cantar. Chua, chua, e as águas correr. Chua, chua, parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. A lua branca de luz prateada faz a jornada do alto dos céus, como se fosse uma sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéus. Quando essa luz lá na altura distante, loira ofegante no poente a cair, dá-me essa prova que o pinho descerra, que eu volto pra serra, que eu quero partir, a ponte a cantar. Chua,

pinga que me atrapalha. Eu pego no copo e já dou meu sai. Eu chego na venda e dali não sai. Anime meu beba, anime meu cai. Só pra carregar nunca dei trabalho e lá. Sempre bebo a pinga porque gosto dela. Bebo da branquinha, bebo da amarela. Eu bebo no copo, bebo na tigela. Bebo temperado com cravo e canela. Seja em qualquer tempo, vai pingar na goela, oi lá. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pro caminho, venho tropicando, chupando o barranco, venho cambeciando. No lugar que eu caio, já fico roncando, oi lá. Não largo da pinga, nem que eu tome fito. É de crinação, eu acho bonito. O cheiro da pinga fico meio aflito. Bebo uma garrafa e já quero um litro. Já fico babando, crio dois espíritos, oi lá. Pinga temperada eu não modifico. Quem mata no bulho eu chupo no bico. Vou rolar na poeira que nem tico-tico. Vou de quatro pés tripando um bico. Junta a mosquiteira, mas eu não implico, oi lá. A mulher me disse, ela me falou, largue dessa pinga, peço por favor. Nossa de mulher nunca dei valor, bebo cocô quente pra esfriar o calor. E bebo de noite pra fazer sua dor, oi lá. A mulher me diz, largue de beber, pois eu com essa pinga hei de combater. Você fique quieto, largue de beber, pois quem se embriaga não é banco ver. Vou deixar da pinga só quando eu morrer. Jardim, um coreto, a música e a saudade é o que você ouve e participa pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos, com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto. Juninho, nosso intervalo e vamos enfocar na volta Mário Reis, Valdir Azevedo, Chico e Dalva de Oliveira.